cabeça. Que é isso, rapá? Que você tá ouvindo, velho? Tá no ar, rapaz. Vixe, Maria Cruz Credo. Agora sim, cabeça. Depois dessa vergonha, cabeça, que você me fez passar, o que temos? O que temos aí, cabeça? O que tá entrando no ar? A sexta edição do Celeiro do Rock. Você vai ouvir a Garagem Bluseira, Antivírus, Crônica Urbana, Lambrusco Kids, Las Juliettes, Outra História, Sengo SP, Rogério Rangel, Ratones, O Berro. Aumente o volume, porque você tá ouvindo Celeiro do Rock. Vamos lá, cabeça. Solta aí Ratones com a canção Babaca. E na sequência, Deus, uma de minhas músicas que já estão à venda na Trevo Digital, no nosso Hit e também na Music Box. Com vocês, Ratones e Rogério Rangel na sequência. Montanhas e mares, procurei-lhe no coração. quando eu me pus pra sua voz ouvir. Mas como um surdo, o mundo não irá lhe ouvir. Sei que podes me ouvir blasfemar em palavras até o que não senti. Seja tão oculto, meus olhos incapazes não enxergam no escuro. De joelhos plantados, esperei a fé germinar. Mas se não for regado, nada pode brotar. Sei que podes me ouvir blasfemar em palavras até o que não senti. Eu lhe procurei nas crianças, nas lágrimas e lembranças, nas vidas passadas, Deus, no palheiro cheio de agulhas, nas ciganas que verão futuros na palma da mão, nas cartas sobre a mesa, nos olhos que projetam incertezas. Sei que podes me ouvir blasfemar em palavras até o que cabeça. Agora tá aparecendo o cabeça que eu conheço. Rock and roll na veia. Yeah. As bandas que desejarem ter suas músicas executadas aqui no celeiro, basta enviá-las para celeiro do rock @hotmail.com. É simples assim. Ô cabeça, deixa eu tô certo aí, meu filho. Agora na sequência é Crônica Urbana e Lambrusco Kids. Ok, vamos lá então. Vamos ao que interessa, porque aqui você ouve o melhor do rock independente. Com vocês, Lambrusco Kids, Saudade, e Crônica Urbana, Efeito Colateral. Solta o som, rapaz! We'll be right back. aqui. É uma ilusão, não dá pra esquecer da vida, do tempo e da felicidade. Vocês estão presos nas suas casas, condomínios e carros blindados, com medo dos assaltos, com medo dos sequestros, do efeito colateral. Colateral, colateral. Nascendo na miséria, em favelas por todo lugar. Por onde anda a verdade e a justiça? Há tanta coisa pra mudar. Vocês estão presos nas suas casas, condomínios e carros blindados, com medo assaltos, com medo dos sequestros, do efeito colateral. Detonando a miséria, injustiça, fome, gera desigualdade social, tanta opressão, fabricantes do mal, capitalismo cruel, imoral, amoral, de um lado carnaval, de outra fome total, clínica urbana na área, sangue bom, efeito colateral, produto da omissão. Vocês estão presos nas suas casas, condomínios de carros blindados, com medo dos assaltos, com medo dos sequestros, do efeito colateral. Hotmail.com. Vamos ouvir agora o berro com O Dia Depois de Amanhã. Na sequência, Sengo SP, o selo. E voltando ao celeiro, as meninas do Las Julietes, executando Destino. Muito rock, mas muito rock and roll pra ouvir dos carentes de boa música. Você tem aqui no celeiro do rock. Detona a cabeça. É. Manda ver. Só som de primeira. mundo é meio de trem, mesquinho muito moderno. Busca na beira do bar, o Força Amor. Eles compraram um jaguar, Não contei a última derrapagem que correntes você deu. Correntes de ouro. Fala rapidinho. Destilando em carro. Na garagem luzeira. Agora está outra história. E devendo pensar. A sua dancinha, o juiz não ama. Acabou a grana, eles foram em cana. Um pouco de paz para os meus ouvidos. Ostentaram tanto e hoje estão fudidos. Abra a janela, o céu tá azul. O tempo tá bom, hoje não vai chover. Pega a carteira, o álcool ilegal. Encontro dinheiro mais do que o normal. Agora só há uma só solução: botar gasolina no velho Opalão. Run, run, Opalão. Alavanca do câmbio é na direção. Tem banco inteiriço na frente e atrás. E um volante que é grande demais. Em compensação, o seu motor explode com força dentro do capô. Motor preparado pra competição. Era pacato de um valentão. Até em terceiro ele canta pneu. O chato é que bebe bem mais do que eu. Mas quando o assunto é aceleração, é duro ganhar do velho Opalão. Rádio, roda, lanterna, fumê. Tem quatro portas, não é um coupé. Lugar ele chama atenção. Na estrada, na praia, aqui e ali. Não tem pra Maveco nem pra GTI. Agora eu vou mostrar pra vocês o Opala 4100. É pega BS, DVD, ar-condicionado, painel digital. Não tem nada disso, mas tem muito mais. De 0 a 100. Respirar o ar que vem da tua boca. mulher pilantra. Me bota em prejuízo, então sempre me deixa mal. Depois se manda, vê se te manca. Dessa vez eu não vou querer me esconder. Dessa vez eu não vou fugir com você. Não vê que não tem mulher perversa. Manda todo o meu dinheiro pro espaço. Deixa o meu corpo em pedaços. Depois se manda. Coisa sempre me estranha. Dessa vez eu não. Semana, a banda Antivírus executa Sem Desculpas. Um grande abraço. Fiquem na Santa Paz do Rock. Valeu! Fui! Come to take your life. Onto the dead of night. With the horsemen riding. puxar a sua bola. Vou mostrar pra você que eu não sei o que é derrota. Vou caminhando em frente com a garra para sempre. Estou crescendo sempre e nunca vou demonstrar minha ausência. Eu já apanhei demais, já tomei muita bota, mas isso não importa, não importa mais. Só haverá uma forma de ver sua derrota, e será por sua culpa, seu esperto idiota. Sai da frente, meu rapaz. Sai, sai, sai. Eu tô quente e agora vou passar. Sai, sai, sai. Sai da frente, meu rapaz. Sai, sai, sai. Eu tô quente e agora vou passar. Jamais apontarei seus erros. Não vou me promover em cima de você. Eu já apanhei demais, já tomei muita bota, mas isso não importa, não importa mais. Vou caminhando em frente com a garra para sempre. Estou crescendo sempre e nunca vou demonstrar-me ausente. E vou lutar agora, vou murchar a sua bola. E vou mostrar pra você que eu não sei o que é derrota. Agora vou passar.